Descobrindo andar sozinho por aí. Olha, não é tão difícil assim, meu bem. A praia era tão linda com você, mas praia vazia é boa também. Eu tenho um tronco forte pra me ancorar, mas te ver de perto me faz relembrar. Ninguém disse nada, mas sentindo um jeito, deitado nos teus braços esperando o fim chegar. Faz tempo que eu não vejo. Esses seus olhos vermelhos. Eu quero me perder, incendiar, nadar além do mar. Me deixa sentir medo, tocar tudo que eu vejo. Não me sorrir, porque eu venci esses seus olhos vermelhos. Minha vida muda a vida inteira. Você foi Aquiles e eu na areia. Alucinações de uma sereia. Eu corro rápido, mas você sabe me alcançar. E se o mundo volta? E se a casa torna, me controla fora. Eu quero me perder, incendiar, nadar além do mar. Me deixa sentir medo, tocar tudo que eu vejo. Não me sorrir, porque eu venci esses seus olhos vermelhos. Eu corro pra aliviar a falta que é navegar em alto mar incerto. Eu vou sem saber voar, quero cair em direção à água de braços abertos. Incendia.